hasta hey, hasta oh, hasta hey, hasta oh. Sou como um furacão que espanta a desgraça. Hasta, hasta. Quero tacar fogo e também fazer fumaça. Hasta, hasta. A positividade que geral abraça. Rasta, rasta. Eu vou dizer pra todo mundo que se passa. Rasta, rasta. Pode chover durante o dia todo, e eu sei que é a benção de Jah. Elemento fundamental como o calor do fogo, que não pode jamais se apagar. Sabe o rebelde espalhando a notícia pro povo, através de uma cultura milenar. Rastafari, 12 tribo na Yabogo, regando as sementes que vão se multiplicar. Eu canto esse som porque gosto e tenho uma razão. Cumpri minha missão e voltar um dia lá pro Monte Sião. Sou como um furacão que espanta a desgraça. Rasta, rasta. Quero tacar fogo e também fazer fumaça. Rasta, rasta. A positividade que geral abraça. Rasta, rasta. Eu vou contar pra todo mundo o que se passa. Rasta, rasta. Não teme esse velho esquema que só dá problema. Vai e enfrenta, o fogo esquenta. Aqui nosso lema é raiz, autoconsciência. A resistência, o fogo esquenta. Eles jamais vão conseguir nos deter, exercendo seus podres poderes. E é por isso que o Rasta diz: felizes sejam todos aqueles que são como um furacão que espanta a desgraça. Rasta, rasta. Quero tacar fogo e também fazer fumaça. Rasta, rasta. A positividade que geral abraça. Rasta, rasta. Eu vou contar pra todo mundo que se passa. Rasta, rasta. O respeito pleno à vida e à mãe natureza tem que estar em primeiro lugar. O resto é fácil pra quem é sempre firmeza. Com patuá mal olhado não há conquistador do coração das princesas, que na linha de frente comigo vão estar. As sete velas continuam sempre acesas, simbolizando que vamos já meditar. Montado em seu cavalo branco, ele trouxe justiça e paz. Se lá eu só quero reinar nesse mundo como um grande rei. Sou como um furacão que espanta a desgraça. Rasta, rasta. Quero tacar fogo e também fazer fumaça. Rasta, rasta. A positividade que geral abraça. Rasta, rasta. Eu vou dizer pra todo mundo que se passa. Rasta, rasta. Hey, hey.